Na cidade de Jericó, um clamor se ergueu. Um homem pequeno, mas com um grande desejo. Zaqueu, o publicano, buscava o Salvador. Subiu na figueira, viu a luz do amor. Desce, Zaqueu, vem me encontrar. Hoje em tua casa eu quero ficar. A salvação chegou, oh, que alegria. Filho de Abraão, tua vida é poesia. Senhor, metade dos bens darei aos pobres. Se defraudei alguém, eu restituirei. Hoje a salvação em minha casa está. O Filho do Homem veio pra me buscar. Desce, Zaqueu, vem me encontrar. Hoje em tua casa eu quero ficar. A salvação chegou, oh, que alegria. Filho de Abraão, tua vida é poesia. Bendito rei que vem em nome do Senhor. Se as pedras clamarem, eu darei louvor. O templo é casa de oração, corações rendidos em adoração. Desce, Zaqueu, vem me encontrar. Hoje em tua casa eu quero. Português e Worship, a Conce Guitar Piano, Sebindris BPM.